que a gente às vezes vê errado. Aumenta o preço do próprio pecado. Talvez nem seja só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar do ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu.